os pensamentos não encontram a solução. A vida sofre, a alma chora e dói o coração. Dentro do peito uma vontade de gritar bem alto e arrancar as mágoas, enxugar o pranto e colocar um fim nesse sofrimento. Mas hoje Deus segura forte em suas mãos. Vai te ungir, te revestir de poder e unção. Você agora vai sentir um calor do alto. Seu corpo vai tremer, sentirás o toque. São as mãos de Deus segurando você. O seu gemido foi ouvido nos altos céus. Uma grande providência foi tomada. Pois quem mexe contigo está mexendo com Deus. Pega as suas mãos, Ele está entregando um cajado pra você. E naquele vale os ossos secos vão se juntar, vão reviver. Ele é o Deus que faz machado flutuar, a terra se abrir, morto ressuscitar. Renova sua vida e mostra a saída. E o talento escondido você vai usar. Quando o inimigo levantar barreiras como oração, você vai derrubar. Pois Ele é ungido, és um escolhido desde o ventre da sua mãe. E hoje colocou as suas mãos na sua vida. Ele vai exaltar você. Chega de sofrer, vai te levantar, vai te usar pra abençoar. E te levará em várias partes desta terra pra mostrar que Ele é Deus, que está cumprindo as promessas na sua vida. Escute agora uma festa lá no céu, só pra você. Machado flutuar, a terra se abrir, morto ressuscitar. Renova sua vida e mostra a saída. O talento escondido você vai usar. Quando o inimigo levantar barreiras com uma oração, você vai derrubar. Pois Ele é ungido, és um escolhido desde o ventre da sua mãe. E hoje colocou as suas mãos na sua vida e vai exaltar você. Chega de sofrer, vai te levantar, te usar pra abençoar. E te levará em várias partes desta terra pra mostrar que Ele é Deus, que está cumprindo as promessas na sua vida. Escute agora uma festa lá no céu. Renova sua vida e mostra a saída. O talento escondido você vai usar. Quando o inimigo levantar barreiras como oração, você vai derrubar. Pois Ele é ungido, escolhido desde o ventre da sua mãe. E hoje colocou as suas mãos na sua vida e vai exaltar você. Chega de sofrer, vai te levantar, vai te usar pra abençoar. E te levará em várias partes desta terra pra mostrar que Ele é Deus, que está cumprindo as promessas na sua vida. Escute agora